quando ela passa e me chama, é tipo assim, disfarça e traz um cafezinho na cama. Me abraça, se sente segura, eu me sinto com sorte. Ela me jura que comigo ela fica mais forte, e eu entendo e vejo sempre com segurança. A minha é de fé que dá conforto e confiança. Desde criança é bela, com um sorriso no rosto, brilha na passarela. Só de ver já tenho gosto de falar que é minha e que sou seu também. Se chamo ela de princesa, ela me chama de neném, e comigo ela vem e vai ser sempre assim. O que começa é verdadeiro, jamais haverá um fim. Tá por mim, tamo junto, vai mudando de assunto. Um minuto é muito quando você tá longe do seu mundo. Em questão de segundo me vejo pensando, olhando lá pras estrelas e ela só me mostrando. Você tá tão brilhante, tá diferente, né? Se tu não existisse, quem inspiraria essas mulheres? Meiga, doce, e veja onde começou. Uma bênção em pessoa que Deus hoje enviou. E eu faço minha oração agradecendo o presente. Valeu de coração por ter unido a gente. Agora dá licença que eu vou cair pro abraço. Me enviou felicidade, deixa que o resto eu faço. Vem, meu amor, vem, meu amor. Você é o que eu sempre quis. Me abraça, me beija, me ama, me faz feliz. Faz feliz. Vem, meu amor, vem, meu amor. Segura na minha mão, segura na minha mão. É você a dona do meu coração. Queria viver sozinho, sem ter ninguém ao lado. Singular, sempre fui, vivia isolado. Até te conhecer, até você aparecer, pra bagunçar minha cabeça, mudar o meu viver. Tão bela, tão meiga, tão carinhosa, como uma rosa, sensível e cheirosa. É incrível como nossos olhares combinam. É especial, até seus defeitos me fascinam. Consegue me domar apenas com um olhar. Consegue me prender apenas por me amar. Consegue me cativar apenas com um sorriso. Consegue me render, me sinto no paraíso. Oh mulher, me faz um favor, não saia da minha vida. Te prometo meu amor. Oh mulher, fica aqui comigo. Viver sem você é o meu maior castigo. Te quero, te peço, te espero, te faço feliz. Sem lero mulher, tu é o que eu sempre quis. Tua boca, teu beijo, eterno desejo. Contigo me vejo, você ao meu lado, pra sempre é o que eu almejo. Fica à fonte da minha vida, não some. Quero te dar de brinde o meu sobrenome. Teu nome é lindo e eu guardo com carinho. Mais linda ainda se o sobrenome for Marinho. Vem, meu amor, vem, meu amor. Você é o que eu sempre quis. Me abraça, me beija, me ama, me faz feliz. Faz feliz. Vem, meu amor, vem, meu amor. Segura na minha mão, segura na minha mão. É você a dona do meu coração. Quantas batalhas tive que enfrentar, quanto tempo demorei pra me ver no seu olhar. Quantos dias batalhei pro seu coração ganhar. Hoje sei que acertei a cada abraço que me dá. O tempo passa, a gente aprende com a vida. Não é pra ser mais uma, você foi a escolhida. Minha maior felicidade, do coração a batida da música, o refrão, minha única saída. Ela é minha linda, de sorriso cativante, cabelo cacheado, olhar instigante. Sabe muito bem ser criança quando quer, mas não toque a sua ferida, pois ela vira mulher, capaz de se defender, bem mais forte que um leão. Não aceita desaforo, não se entrega fácil não. Guerreira, trabalhadora, ela é a razão minha. Preguiçosa, manhosa, princesa e também rainha. Tem seus defeitos, admiro sem problema algum. Companheira, amiga, o sonho de qualquer um. Mas fui eu que cativei, feliz de ter algo assim. Acolhedora, carinhosa, a mulher feita pra mim. Crises e brigas, passaremos, é normal. São coisas que acontecem com todo e qualquer casal. Entenda, nada que eu faço, faço pra te magoar. Dou tudo pelo seu bem, eu nasci só pra te amar. Vem, meu amor, vem, meu amor. Você é o que eu sempre quis. Me abraça, me beija, me ama, me faz. faz feliz. Faz feliz.